922, táxi Alfa, ingresso Juliette, posição 04. Golf que lógica, chame Recife em 12 685, alterne 12545. 2085-2545, obrigado, Golf que lógica. Já 3859 livrando 040 para 2500 pés. Autorizado em RINAV, conforme. Gente, autorizado em RINAV, 3859. Douro, log 6514, autorização para Recife, nível 3, 10, informação Lima. Log 6514, Recife 310, ciente, informação atualizada, informação em curso agora, entrará na Quebec. Enquanto coordena o seu nível, 310 para Recife, acusa de recebimento. Ok, já está ciente da informação, log 6514, está pronto para corte. Tan 3663, autorizado RNAV, proa do Serra Vitor 367, reporte final do RNAV. Autorizado proa do Serra Vitor 367, autorizado final RNAV, da 3663. Serra Vitor 366, estabilizado na RNAV, da 3859. Torre 1 no 86, bom pouso, Tan 3859. 86, 3859, obrigado. 310 via Upper Whisky 58. Decola 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju, 5106, eu transpondo, eu controle 1 9.8. Autorizado para Recife, nível 310, a Upper Whisky 58 no via, Puca, Aracaju, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, aciona 5106, controle 198, log 6514. Está pronto, puxa acionamento. Galera, logo 65 no 4, protegimento correto, livre acionar e pushback no pátio 3, é posto pronto para o táxi. Camarão, táxi, obrigado. O TAM 3859 avistou 1400 pés a pista. Gente, TAM 3859, tráfego avistado. Pouso autorizado, pista 10, vento calmo. Gente, pouso autorizado, cabeceira 10, TAM 3859. Estamos chegando a Bom Fidê, se mantém a nível de voo 40040, ajuste 1015 aí em Salvador. Sente para o 040, chegada Bom Fidê 1605. O 1605, a intenção é efetuar o RNAV da pista 10. RNAV da pista 10, ciente, aguarde a autorização do mesmo. Quatro milhas do Sierra Vista 366, da 366. Meia-meia-três, autorizada final da RNAV. Autorizada final da RNAV da 366. TAM 3859, no solo aos 23, libere próxima à direita, chame solo em 121, decimal 9. Próxima à direita, 1219, 3859. E 2 horas e 30, alternando Fortaleza para o táxi. Fala que logo 6514, autorizado táxi, via Juliette Alfa no ponto esperador no 0, torre 1086, ajuste no 015. Juliette Alfa. Ponto de espera da 10, torre 186 com 1.500. Solo Salvador, bom dia, TAM 3859 livrando na Fox Trot. TAM 3859, táxi via Alfa, reporte 500, táxi via Juliette. Alfa, repórter da Juliette, 3859. Salvador, TAM 3663, 2 milhas do Sierra Vista 372. TAM 3663, está visual com o campo? Negativo, TAM 3663. Gente, continue a aproximação, informe avistando, ajuste 1015, últimos 90 metros da pista 10 impraticáveis, atente à concentração de pássaros próximo à cabeceira 10. Afirmativo, então os últimos 90 metros da 10 impraticáveis, TAM 3663. Negativo, os primeiros 90 metros, correto? Correto, foi entendido os últimos. Primeiros 90 metros, né? 3663. Mike Fox, Trot Oscar. Positivo, Fox Trot Oscar. TAM 3859, tá livre seu táxi até o portão 08 via Juliette. Via Juliette para o 08, 3859. Pode 6514, ponto de espera 10 pronto. Marig Log 6514, mantém o ponto de espera. Mantendo. estou no 0 a 1300 pés, tanto em 663. Sente, o TAM 3663, tráfego avistado, pouso autorizado, primeiros 90 metros, pistão no 0, impraticável, cheque o trem, vento calmo. Machado travado, autorizado, pouso 10, TAM 3663. Cruzamento pistão 7 após Quebec, Mike Lima, repórter Taxi Lima. A 7, autorizado a RNAV. 367, autorizado a RNAV, gol 1605. Log 65 no 4, visual com o Airbus da TAN na final. Positivo. Após passagem do mesmo, autorizado a alinhar e manter pistão no 0. Ok, após a passagem ali mantém o 65 no 4, tá ótimo. Salvador, bom dia, o Mike Acudelta. Chamou? É o Papa Papa Mike Eco Delta. Papa Papa Mike Eco Delta. Para Salvador com ajuste 1015, 500 pés, reporte Pituaçu. Salvador, Mike Eco Delta. Prossiga. Mike Eco Delta, prossiga. Positivo na escuta, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, prossiga a mensagem, Salvador está te recebendo aí. Mike Eco Delta. Para Salvador, com ajuste 1015, 10 no 5, reporte Jaguaribe. O controle informou para Salvador, com ajuste 1015, para reportar Jaguaribe. Obrigado, Gol. Paciente. Reporte do Taxi Juliette. Reportará antes da Juliette, da 3663. Mais foco seu quiosque, poderia confirmar se já ingressou no Padre 3? Engraçado no momento, então. Gente, achou-se na frequência livre, Mike, foco seu quiosque. Gente, ó. TAM 3663, atentou o Bandeirantes, ingressando agora no Padre 3, após ingresso a Juliette, posição 05. Juliette, posição 05, Bandeirantes, TAM 3663. Gente, no perfil 3-0. Mike Eco Delta. Tá passando através de Ondina, mantém o litoral 500 pés, 1015, reporte patamares. Gol no 605, completa a final da RNAV, turno no 86. 86, até já, obrigado. Salvador, gol 1605, trem baixado, checado. Gol no 605, está visual com o campo? Ainda não. Gente, reporte avistando, o ajuste 1015, último, os primeiros 90 metros da pista 10 impraticáveis. Gente, reportará avistando, gol 605. Visual com a pista, gol 1605. Sente, gol 1605, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 10, vento calmo, cheque o trem. Baixar checado, livre pouso na pista 10, gol 1605. Eco Delta, chame torre 1186. Varg Log 6514, chame o centro Recife na frequência 12685, caso negativo no 2545. Eco Delta. Papapapá, Mike Eco Delta, prossiga. Para o prazer, Egipto, Ituaçu, instruções para Raposo. Gente, tem condições de prosseguir direto para a final da pista 35, venta calmo. Só aqui direto para 35, grato. Gente, o ajuste 1015. 1015, mais Eco Delta. Direto no 35. O gol no 605 no solo aos 37, libere próxima à direita, chame o solo em 121 no decimal 9. Gente, ao livrar 1219, gol 1905. papapá, Mike Eco Delta, mantém espera sobre o farol de Itapuã devido a animais em, na pista 1735. A pista será revisada, mantém espera aguardando instruções para prosseguir para a pista 35. Se tiver condições de prosseguir para o pátio 4, informe na perna do vento do circuito pela direita. Só que aguardará suas instruções para o 1735, ou 35, ok? Está aguardando aqui, farol Itapuã. Vá Mike Eco Delta, ingresse na perna do vento pela esquerda, circuito padrão, reporte girando base pela esquerda. A pista 17, copiada? Para 17 ou para 35? Para 17, informo que os animais estão próximos aqui no ponto médio da pista. Informo que a viatura está já está ingressando para liberar, para o resgate dos animais. Reporte perna do vento, aguardando para girar a base. Ok, o Mike Eco Delta está na perna do vento da 17. Gol no 605, chame o solo em 121 decimal 9. 1219, obrigado. 5. Ingresso via Índia 03 ao portão. Índia 03, obrigado, bom dia. Batendo 401, pronto, cópia. Afirmo, prossiga, senhor. Batendo 401, autorizado, Bom Jesus da Lapa, uma centena ao nível, Whisky 420, via, decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição VATAP, 5134, transponder, controle 119, decimal 8. Ciente, autorizado, uma centena pelo Whisky 42, decola da 10, esquerda, Momo VATAP, 1198, 1186, 5134, é o transponder, abaixando 401. Protegimento correto, reporte quando pronto, nosso para acionamento, por pátio 3. Positivo, sim, farinha, vai. Mike Eco Delta girando base, baixado e travado. Gente, papapá, Mike Eco Delta avistado. Tem pouso autorizado, pista 17, o vento calmo. Ato, Mike Eco Delta, gente. Paulo Salvador, gol no 923. Gol 923, Guarulhos 360, será coordenado, informação em curso é Quebec, guarde cópia. Guardando cópia, gol no 923. papapá, Mike Eco Delta no solo aos 45, libere à direita, frequência livre. Salvador, muito bom dia. Avianca Brasil 6311, está em seguinte informação, Quebec, para o Lima Centeno. Avianca desse mantém o nível 40040, chegada bom em Salvador 1015, acione identificação. 040, chegada bom 1015, Avianca Brasil 6311.